A Justiça, a pedido do Ministério Público de Minas, determinou, por meio de decisão liminar, a paralisação das obras do condomínio Parque Real, no município de Ouro Preto. O MP ingressou com ação civil pública contra a Itacolomi Empreendimentos Imobiliários, alegando que o projeto, que prevê a construção de 416 apartamentos, está inserido em área de preservação permanente. Entretanto, segundo a instituição, ele não conta com estudo prévio de impacto ambiental e com relatório de impacto no patrimônio cultural. De acordo com o Ministério Público, a região onde estão sendo desenvolvidas as atividades foi elevada à área de preservação permanente em 1981. O local possui diversas unidades de conservação, como o Parque Estadual do Itacolomi, o Parque Municipal Morro da Queimada e a área conhecida como Cachoeira das Andorinhas. De acordo com a ação, a empresa omitiu informações ao preencher formulário para caracterizar o empreendimento. Além disso, ela iniciou as obras mesmo sem a documentação necessária e a anuência do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. De acordo com a decisão judicial, a paralisação do empreendimento valerá até que sejam apresentados os estudos de impacto ambiental. Caso descumpra a decisão, a Itacolomi terá que arcar com multa diária de R$ 5.000. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.